Sua bênção, padre, porque eu pequei. Há quanto tempo você não se confessa? Esta é a primeira vez, depois de muito tempo. E qual é a natureza dos seus pecados? A natureza? Não sei ao certo. Bem, no fundo do seu coração, você sabe. Honradez, talvez. Quantas vezes eu olhei no espelho e não vi aquele alguém que já sorriu, que sentiu que estava salvando alguém. Então meu ego mentiu, me engoliu na insensatez, modificou meu perfil, falando que era honradez. Tudo porque ele me feriu, aguçou minha estupidez. Eu resolvi com fuzil, atirando minha lucidez, me tornando mais hostil, sentimentos com palidez, e meu corpo com refil de quem fingiu outra vez. Quanto mais fico frio, afasto da luz divina, sobrevivo, nunca ouviu, sem ter uma luz que me ilumina. Encurtado meu pavio pra explosões de adrenalina. O bem e o mal são pontos de vistas, depende da retina. Quando eu tava em coma, foi outro que renasceu. Fui cristão, mas a questão da minha fé esmoreceu. Lucifer me convenceu que a saída era revanche, me enganou, me reviveu com a força de uma avalanche. Sem final feliz, padre, eu não tenho fé. Eu queria ser crente igual os xiitas de Maomé, mas perguntas sobre Cristo me tornou igual Tomé. Cada passo que desisto, vejo que não sou igual Noé. Mas não é só pelo que eu fiz, mas pelo que os outros fizeram. Porque eu deixei. Porque estava fazendo o que achava que era certo. Queria apagar da mente, padre, e não ser mais um descrente. Não sou ateu, mas vejo Deus cada vez mais indiferente. Abro a Bíblia no domingo, leio sobre vingança. Não vou amar meu inimigo que promove a de matança. Se tentaram me matar com projéteis no meu crânio, e o demônio apareceu e me enriqueceu feito urânio. Mas padre, reze por mim e peça a Deus para quebrar o contrato com Lucifer e que eu possa voltar a amar. Já não posso os perdoar, se mandei todos pro inferno. Achei que iria acalmar todo esse ódio interno, mas cada dia isso aumenta. Sou um vulcão em erupção, tenta acalmar com treinos pesados, livros, erudição. Só você pode impedir, já que estou num confessionário. Eu queria desistir, renascer um missionário, me entregar sem resistir por quem morreu no calvário. Desenterrar meu coração que está coberto com calcário. Vi essa igreja no caminho e sonhei com a redenção, mas mesmo estando errado, nunca aborto uma missão. Não serei perdoado, eu sei. Só quero sua bênção, padre, pra que em vida eu vingue a morte de todos os meus confrades. Apenas Deus pode dar e tirar a vida, meu filho. De repente, surgiu um espaço negro dentro de mim. E eu sabia que era errado. Mas aqui estou eu. Há uma forma de parar com isso. Entregue suas intenções a Deus. Se fizer isso agora, eu perco tudo que eu amo. Mas você perde sua alma no processo. Todos temos nossas cruzes para carregar.